Oh, nanana gostoso. Bruno Bruni, ao vivo. Repertório 100% atualizado pra vocês. KB Produções. Oh, sucesso. Olhando pro teto pensando e eu fico imaginando onde você está. O copo de uísque congela e eu tenho meu travesseiro pra me abraçar. Então me diz aí como é que faz, se a gente vai correndo se encontrar em algum lugar. Me diz aí como é que faz, mata a aula dessa faculdade que eu tô com vontade. É só mais um pedido, vem me encontrar, pra gente fazer nananã, nananã. No seu ouvido eu vou cochichar, como é que eu faço nananã, nananã. Até de madrugada eu vou falar, como é que eu faço nananã, nananã. No seu ouvido eu vou cochichar, como é que eu faço nananã, nananã. Até de madrugada. Olhando pro teto pensando e eu fico imaginando onde você está. O copo de uísque congela e eu tenho meu travesseiro pra me abraçar. Então me diz aí como é que faz, se a gente vai correndo se encontrar em algum lugar. Me diz aí como é que faz, mata a aula dessa faculdade que eu tô com vontade. É só mais um pedido, vem me encontrar, pra gente fazer nananã, nananã. No seu ouvido eu vou cochichar, como é que eu faço nananã, nananã. Até de madrugada eu vou falar, pra gente fazer nananã. Preparou a sarrada, vai. Seu ouvido eu vou cochichar, como é que eu faço nananã, nananã. Joga baixinho que eu vou ensinar pras mulheres solteiras como é que faz o nananã. Como é que eu faço nananã, nananã, no seu ouvido, pra gente fazer nananã, nananã. Até de madrugada eu vou falar, como é que eu faço nananã, nananã. No seu ouvido eu vou cochichar, como é que eu faço nananã, nananã. Até de madrugada. Bruno Bruni ao vivo. Acaba não mudando. É cheio derramado, menino. Até de madrugada. Só nós dois. Vamos embora!